vigilância 370, ideal 2-1 no 5-0, a partir de 0. No 897, chame Recife 128, décimo 8. 128, bom dia. Via Índia Alfa e próxima Golf, ponte para dar 28, vai chamar torre 1 no 8, decimal 6 dúzia. Ajuste 1 no 0 no 6, tem um bom voo, bom dia. Índia Alfa, quando pronto na Golf, 1 no 8, decimal 6, chamará boa semana. Bom, mexe. Mastertop 9840, identifique, chegada CARI, desça para o nível 050. Ficou, bom dia, até 050. para pushback em acionamento, 6709-1. Autorizado, chame táxi, web 6709. Sente, assim eu farei. Torre Salvador, TAM 31-79, bom dia novamente. Pode esperar 28 pronto. Bom dia, 319, TAM 31-79, vento 310 graus, meia dúzia nós, altímetro 1016, pista 28, autorizado ingresso e decolagem. Autorizado alinhar e decolar pista 28, TAM 31-79. Os últimos 90 estão fechados. Sim. O 6709, pronto para ataque, PLB 84, 4 horas e 80, alterna com FIS, confirmar o vento, por favor. Dúzia, ajuste 1016, tem um bom voo, bom dia. India Alfa, ponto de espera da 28, ponto de espera decolada 10. Taxiando India Alfa, ponto de espera 1862, 6709. Lagoa da Sorte, estou seguindo para a Serra Juliote, Nova Miriam. Sente, Hotel Matheus. Continua, retorno. LS da 28, desça para 2016, o ajuste conforme estabilizado. 2016, autorizado final LS, até 498, 40. 3190 graus, 612 norte, decolagem autorizada. Autorizado, decolagem da 28, 1670 norte. Declarado 55 controle, 19-35 controle, boa tarde. 19-35, muito obrigado, senhor, bom dia. Bom dia, contato radar. Sede Gole, disponível 340. Gole 340, 6709. Possibilidade de aprovar o filtro da presente? É bom, obrigado. Do 3 horas do voo. MEC 10116. Presente frequência livre, hotel Matango, chame para o regresso. Andando com o centro Recife na frequência 1288 e alterna 1-3325, objeto 6709. Afirmativo, bom voo. Avião 3304, identifique, chegada em pit, desça para o nível 050. 050, na chegada em pit, 3304. Master Top 9840, completa final, Chime Torre 118.6. O ajuste agora é 10107. Final, 1286 a torre, 1017 o ajuste, é Master Top 9840. A torre 18.6. 8.6. em 1288, boa chance, 1264. Se o mesmo lhe copiar, chama a Brasília 273, 313. Sete, Otávio Montango, retorne via litoral, ajuste 1097 e 503, informe para ingresso no corredor Interlagos. Salvador, Master Top 9840, bom dia. Master Top 9840, tráfego avistado, checa o trem, vento 310 graus, 612 nós, altímetro 1017 agora, últimos 90 fechados, pouso autorizado. Top 9840, solado ao 015, esquerda libera, 129 para táxi. Salvador, Master Top 9840, libera. Master Top 9840, aguarde. Vai parar então no momento. Master Top 9840, correção. Está autorizado o táxi via Alfa, Juliette, Pátio 3. Alfa, Juliette, Pátio 3. Estou chegando a Cari, 28, a gente chama. Brasília, 1, 2, 4, 8, 5, Palmeiras. 12655. Informe estabilizado. 2000 autorizado, informe lá estabilizado, TAM 3304.